Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Horas e 19 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 4 de julho de 2014, dia de café com a CBN aqui na rádio que toca notícia. Ao meu lado, o comentarista político Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Como convidado de hoje neste café com a CBN, temos o orgulho, a honra de receber aqui no estúdio especial da CBN, ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Rari Daijó. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes da CBN. Perguntas, Lucas? Vamos fazer várias, aproveitar o Daijó, porque o Daijó, depois que deixou o governo, vamos relembrar. Ele foi eleito em 96, tomou posse dia 1º de janeiro de 1997 e ficou até 2000, não é? E nesse período, acabou o governo, o senhor Daijó eclipsou-se, deu uma sumida. E agora nos dá a honra de conversar conosco aqui. E eu vou começar perguntando ao Daijó fatos relevantes que aconteceu durante o seu governo, Daijó. Um deles foi, sem sombra de dúvida, um dos fatos mais marcantes do seu governo, foi aquele episódio que envolveu o seu vice-prefeito na época, na pessoa do Paulo McDonald de Guise. Houve lá uma questão envolvendo um ato que ele cometeu e que acabou redundando no afastamento dele da sua administração. Como fala-se muito nisso, às vezes as pessoas se lembram, quero aproveitar a sua presença nesse instante para nos falar desse fato, na sua versão daquilo que ocorreu. Bem, você sabe que a administração pública, ela é gerenciada e provida de várias pessoas. E nesse aspecto, quando a gente assumiu o governo, o Paulo McDonald, que era nosso vice, foi ser o nosso secretário de obras do município. E aconteceu um fato que foi registrado pela oposição na época, pelo PT, com fotografia, com filmagens, de utilização de máquina pública, de equipamentos públicos, para benefício particular. Era retirada de um equipamento, uma balsa, na beira do Rio Paraná, onde se utilizou pá carregadeira, máquinas que para esse fim. Bem, isso foi registrado, foi aberta uma CPI, na época, por parte dos vereadores, com a denúncia feita pelo PT, então, na época, o Vitorassi e o CEP, que fizeram a denúncia, e a CPI progrediu, chegando ao ponto de os vereadores, por unanimidade, pediram o afastamento do Paulo. E eu, como prefeito, tive que atender a reivindicação e o pedido da Câmara, já que era um pedido que, se eu não o fizesse, eles poderiam intentar a minha cassação. Então, esse foi o fato que aconteceu. Nesse período, desde o fim de mandato até agora, nas comemorações do centenário, no qual você esteve ali presente, inclusive, no desfile do dia 10 de junho, por onde andou Rari Daijó? Guilherme, eu fiz muitas incursões naquilo que eu tive conhecimento e travei conhecimento aqui, sendo prefeito de Foz. Eu fiz mais de 30 palestras em vários lugares do Brasil, defendendo a instalação da hidrovia Tietê-Paraná, Paraná-Paraguai e Paraná-Bacia do Prata, que incluía, inclusive, a transposição da Itaipu. Que eu entendo que esse eixo hidroviário é um dos maiores do mundo, não é um dos maiores do Brasil. E Foz tem o privilégio de estar do lado desse rio, né, do Rio Paraná e do Rio Iguaçu. Bem, o último serviço que foi feito nesse sentido foi junto com a CIF, ainda no mandato do Vanderlei Teixeira, quando nós fizemos um grande seminário aqui, trazendo autoridades brasileiras, argentinas e paraguaias, para que fosse realizado um seminário nesse sentido. Daí o Vitorassi foi eleito, não, com a saída do Paulo Bernardo, o Vitorassi assume uma cadeira a deputado federal e nós conseguimos criar uma comissão parlamentar, uma frente parlamentar, em defesa da bacia do Rio Paraná e todos os seus entornos. Esse foi o trabalho que eu fiz politicamente. né, conseguimos a adesão de mais de 54 deputados federais, 2 senadores, e infelizmente o Plano Nacional de Logística não incluiu assertivas desse programa, que seria muito importante aqui para a nossa região e na integração sul-americana, que é a navegação da Argentina para o Brasil e do Brasil para a Argentina, concomitante com o Paraguai. Vamos fazer agora uma breve separação de rede aqui para você que está nos ouvindo no AM em 1320. Você continua com o Jornal da CBN, primeira edição em rede nacional. Já você que nos acompanha na internet em cbnfoz.com.br, vamos continuar com essa conversa no Café com a CBN. E também logo mais a partir das 9 horas da manhã, você acompanha o restante desta conversa no AM durante o programa CBN Foz. Portanto, você que está no AM agora fica com o Jornal da CBN e o comentário de Miriam Leitão. 8h25, continuamos aqui na internet. Lucas, passo a palavra novamente para você. Ali, durante o seu governo, assim que o senhor tomou posse, o senhor tomou uma atitude também que marcou naquela época, tanto é que, passado esses anos todos, estou eu aqui me lembrando do fato. São aqueles chamados fatos marcantes, que ficam incrustado nas administrações, quer seja pelo lado positivo, pelo lado negativo. Quero crer que esse foi pro lado positivo. Assim que o senhor tomou posse, o senhor deu um choque de gestão, que o senhor chamou na época, e reduziu aí, na época, não sei precisar o número, mas eu diria que o senhor tinha mais de 20 secretarias que o senhor herdou do Dobrandino, e fundações, e reduziu esse aí para em torno de 10 ou 12. É fato. Se foi fato, o senhor poderia falar um pouquinho para nós? Na realidade, isso aconteceu depois de 2 anos de mandato, no segundo ano de mandato. Porque nós, a prefeitura de Foz passava por alguns problemas financeiros graves. E no início da gestão, eu fui obrigado a fazer um empréstimo para pagamento da folha e do 13º, que estavam atrasados. Alguns compromissos inadiáveis com os servidores. Mas, de qualquer forma, o problema financeiro continuou. E nós fizemos, para que houvesse então uma redução dos gastos da prefeitura, nós fizemos um grande estudo. E esse estudo envolveu todos os secretários da época, os presidentes de autarquia, como o caso da Fostur, o Miguel, todos eles se empenharam no sentido de apresentarem uma proposta para fazermos uma economia no município. E essa proposta foi cortar a própria carne, quer dizer, uma redução de 23 secretarias e áreas de primeiro escalão para 13. E isso nos custou muito caro, porque cortar funcionários é um problema muito sério. Eu fiquei imaginando depois, né, o quanto não sofreram aqueles que tiveram que deixar seus cargos e foram demitidos com a extinção desses órgãos. Entretanto, foi uma medida necessária para o equilíbrio das contas financeiras de Foz. E aí, eu quero prestar aqui a minha homenagem ao presidente da época da Câmara, que era o Hermes Vitorello, que no fim do ano, entre o Natal e o Ano Novo, junto com os outros vereadores, votaram essa reforma administrativa abaixo de ovos e tomates ali, dada a resistência dos órgãos que estavam sendo extintos. Mas isso foi o único gesto que eu conheci até hoje no Brasil, de um administrador público fazer uma redução dos próprios servidores. Então aqui também vai uma outra homenagem aos servidores públicos de Foz, que pacientemente atenderam ou se conformaram na época, apesar de algumas greves, com um atraso de pagamento que houve em alguns meses, para que nós pudéssemos então equilibrar essa situação financeira. Tanto assim que quando eu entreguei o mandato, foi entregue com mais de 7 milhões e meio em caixa para o SAMES que me sucedeu. Sua vitória na eleição ali em 1996 foi considerada uma surpresa até para alguns analistas políticos. Vamos até relembrar como é que foi aquele pleito lá de 96 que resultou na sua eleição. Guilherme, foi muito interessante, porque Foz é uma cidade que é muito carente. Ela é carente de ideias, carente de pessoas e carente de lideranças. Tanto assim que a minha meta política seria que Foz fosse conhecida não pelas cataratas, mas pelo valor da sua gente, das nossas pessoas, dos nossos esportistas, dos nossos radialistas, dos nossos escritores, dos nossos políticos. Então, eu comecei a trabalhar num partido que eu iniciei na vida política com o Espada e com o Álvaro Dias, que me trouxeram para o PST. E aí nós começamos a fazer um trabalho de reconhecimento da sociedade. E descobrimos que a sociedade tinha esse problema, a desvalorização das pessoas. Aqui é o contrabandista, aqui é o bandido, é o traficante. Então, isso me chamou muita atenção, porque o Paraguai, a Argentina e o Brasil, eles fazem parte de um mesmo processo. São milhares de brasileiros que trabalham em Cidade Leste, que praticamente não tem nenhum amparo trabalhista, não há uma coordenação entre as fronteiras de transporte, de segurança, de tudo, que poderia transformar aqui numa grande região mundial, já que hoje nós temos quase 800 mil habitantes. E foi nesse trabalho que a gente foi desenvolvendo, dos bairros, levantando a autoestima das pessoas, fazendo com que se pudesse prever aqui em Foz, aqui nessa região, esse futuro que nós temos. Porque é uma coisa bem simples de entender. Qualquer cidade do mundo, qualquer município no mundo gostaria de ter um Rio Paraná do lado. Qualquer outra gostaria de ter uma Itaipu, que é a maior usina do mundo. Qualquer outra gostaria de ter as cataratas. Que, se você for analisar esses potenciais que individualizados qualquer município no mundo gostaria de ter, do outro lado nós temos aí as pessoas que integram esse contexto, que vieram do Brasil inteiro, que vieram do mundo inteiro, formar parte dessa população. Então foi com esse discurso que nós mudamos um pouco a trajetória política. Nós não falamos mal de nenhum candidato, apenas fizemos uma proposta de que essa integração seria a maior valorização da nossa região, inclusive das nossas pessoas. Dajô, durante seu governo, houve também alguns fatos relevantes, já falamos de um, daquele envolvendo seu vice. Agora nós vamos falar um pouco da saúde pública, que é um tema que não sai da discussão no município, porque é uma pasta complicada. Sabemos os motivos, uma grande parte desses motivos são as pessoas brasileiras que moram nos outros países e acabam precisando de socorro médico, vem para cá, etc, etc. Muito bem. E lá, na sua época, o principal hospital, aliás, o único hospital que atendia ao SUS na região e na cidade, era a Santa Casa Monsenhor Guilherme, que era administrada pelos chamados lá, a Irmandade, né, a maçonaria, um braço da maçonaria. E essa relação Santa Casa com os gestores públicos dava-se às turras. Entrava prefeito, saía prefeito, era sempre aquela discussão. A Santa Casa sempre precisando de mais recursos financeiros. Era uma novela. E num determinado momento no seu governo, a Irmandade entendeu por bem, achou por bem de fechar as portas da Santa Casa, do pronto-socorro. E de repente a cidade amanheceu sem um instrumento para atender a população no quesito de saúde pública. Isso foi o que se passou, eu me lembro bem. E o senhor agiu rápido, através de um decreto, sua intervenção no Hospital Santa Casa Monsenhor, e durante um bom período o senhor passou a administrá-la na pessoa do seu secretário de saúde, Sadi Busanello. E lá o senhor fez algumas melhoras, etc, etc. Fim do seu governo, entrou o SAMI e deu uma mexida. O senhor poderia falar para nós sobre esse fato e se aquilo foi uma medida acertada, o senhor faria de novo se fosse nos dias atuais? E como que o Hospital Municipal recém-edificado entra nesse contexto? O Lucas, você sabe que a valorização das pessoas, ela depende exatamente disso. É impossível um município jogar fora tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que foi o berço praticamente do crescimento do município. Então, nessa Santa Casa, nasceram milhares de iguaçuenses. Ali foram tratados milhares de iguaçuenses, já que era o nosso único hospital. Ele foi cedido pelo município, o terreno, né, e foi uma entidade privada, e ao mesmo tempo, por ser única no município, ela foi tratada também como agente público. e, consequentemente, atendia também pelo SUS. Então, a primeira medida que nós tivemos que fazer, porque na época os internamentos se davam com ação da promotoria e da polícia. Era necessária a intervenção da promotoria e da polícia para que as pessoas pudessem ser internadas, dado o estado que estava a Santa Casa. Então, um dos primeiros passos que foram programados foram a ascensão da saúde pública de Foz para a gestão plena. Quer dizer, Foz do Iguaçu nem gestão de saúde não tinha na época. Então, nós tivemos que fazer a gestão plena para que pudéssemos ter, então, a capacidade municipal de fazer a intervenção em um hospital público. Público-privado. Com o fechamento do hospital, dada aos poucos investimentos que foram realizados perante o dinheiro que a prefeitura havia colocado na Santa Casa, nós começamos a exigir esse investimento e aí ela acabou fechando. Bom, fechou. Eu fui na época até o ministro Zé Serra, que era ministro da Saúde. Fomos até o governador para que ele garantisse para nós pelo menos uma parte dos recursos necessários para Santa Casa. Pouco se fez desta área. E aí vem uma crítica contundente aos políticos de Foz. Porque numa época tão difícil, quando você estava fazendo uma intervenção dessa, num órgão de utilidade pública para toda a população de Foz, nenhum político da época nos ofereceu sequer um vidro de soro ou um lençol para que pudéssemos equipar Santa Casa. Foi um período dramático, difícil, mas que nós conseguimos vencer. A única coisa que eu acho que ficou muito mal escrita nesse episódio foi que o SAMIS devolveu a Santa Casa pagando 9 milhões de reais. Ora, se a prefeitura fez a reforma na Santa Casa, reequipou a Santa Casa, colocou a Santa Casa em ordem, a Santa Casa é que teria que pagar 9 milhões para a prefeitura, não a prefeitura pagar a Santa Casa. E isso aconteceu, a Câmara Municipal não tomou nenhuma providência, o hospital passa então a gestão do Paulo McDonald. Eu inclusive estava no gabinete do Vitor Assi, quando eu falei para o Paulo ainda que ele não deveria terminar com a Santa Casa, já que esse seria o respeito, pelo menos o respeito ao iguaçuense, que lá nasceu. E ele procedeu e fez o hospital. Foi um capricho do prefeito, que eu acho que custou muito caro à sociedade, já que todo o processo de predial, todo o processo de imobilização feito pela prefeitura, ela precisa de uma gestão. Nada funciona sem pessoas. Nada funciona se não tiver uma gestão boa. Eu sempre digo, não há missa na igreja se não tem gente, se não tem o padre. Não há escola sem alunos e sem professores. Aqueles que tiverem melhores professores, melhores alunos, vão ter seus méritos. Assim também aconteceu na Santa Casa e agora aconteceu no Hospital Municipal. Esse hospital precisa de uma gestão, um choque de gestão, para que ele se alinhe numa situação tripartite entre a União, o Estado e o município. Porque se atendemos os brasiguaios, se atendemos os brasileiros que moram em outros países, não só no Paraguai, mas na Argentina também, é necessário o compartimento dessas despesas pela União, por parte da União. Por quê? Porque hoje, Guilherme, você que fez a sopa brasiguaia, você sabe que grande parte da soja paraguaia passa por Foz. Se fosse cobrado um dólar por tonelada desse produto que fosse destinado a Paranaguá, nós teríamos uma compensação nessa área da saúde, por exemplo. Nós teríamos uma compensação da utilização da BR-277, que são integrações de desenvolvimento que precisam ser feitos entre os países, e principalmente aqui na nossa fronteira, para que nós possamos solucionar os nossos problemas diante das potencialidades que nós temos. Por quê? Aqui se poderia ter o melhor centro médico da América do Sul. Já que no Paraguai você pode importar todos os equipamentos praticamente sem impostos. Aqui nós poderíamos ter especialidades médicas que tem hoje Buenos Aires ou São Paulo com muito mais facilidade. Porque nós temos um conjunto de pessoas já de várias partes do mundo que podem, inclusive, dar suporte a essa nova posição. Estamos conversando aqui na CBN com o ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Rari Daijó. Ele que foi prefeito entre os anos de 1997 e 2000. E eu pergunto aqui ao Daijó, passados aí mais de 13 anos do término do seu mandato como prefeito, há planos de voltar no futuro a se candidatar? Não, a minha parte eu fiz. Eu acho que todo cidadão, ele deve participar da política. Ele não deve ficar do outro lado só metendo pau e falando mal do político. Ele tem que participar ativamente porque faz parte da sociedade brasileira esse sistema. Nós estamos num sistema presidencialista onde a aplicação dos votos é feita desta forma que nós temos conhecimento. Há possibilidade de mudar? Há. Essa mudança só depende de cada voto, só depende de cada um. Então, por isso é necessário que as pessoas melhorem cada dia mais o seu voto. A aplicação do voto é muito importante porque as pessoas mais ricas, ou a pessoa mais rica e a pessoa mais humilde do país, têm um voto. Então, essa mudança é possível através de uma série de outras circunstâncias, mas que passa pela educação da cidadania brasileira, né, que transforme as pessoas em pessoas que possam efetivamente colocar na cabeça que eles podem fazer essa mudança no país. Então, infelizmente, hoje em dia nós vemos massas de manobra, pessoas que são usadas, né, no sentido mal da política e que trazem danos ao país, como nós temos visto atualmente. O Daijó, você continua, só para título de informação para quem nos ouve, o Daijó continua afiliado ao Partido Progressista, o PP, desde a época que ele foi eleito prefeito, não é isso, Daijó? Eu queria saber do senhor, Foz do Iguaçu, nós que vivemos aqui, temos notado grandes mudanças estruturais no município. Sempre boas notícias, grandes investimentos estão vindo para cá. A impressão que se tem é que Foz do Iguaçu entrou na moda, né? Todo mundo procura Foz do Iguaçu. E é um fato realmente que chama atenção, porque nunca se tinha visto isso antes. Eu queria que o senhor, que é um progressista, nos dissesse como é que o senhor está vendo esse instante que Foz do Iguaçu vive, com esses aportes, investimentos, os políticos todos interessados na região. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Você sabe que esse daí é uma situação que eu sempre discuti em Brasília, da valorização de Foz do Iguaçu. Eu, como prefeito, recebi aqui 9 presidentes da República, fora os presidentes dos países vizinhos. Então, quando o governo brasileiro queria mostrar alguma coisa bonita, ele mandava o presidente aqui para Foz do Iguaçu, porque Foz tem toda essa beleza natural. E eu sempre reclamei com o Fernando Henrique, que era presidente na época, várias vezes, de que era necessário o governo federal fazer um investimento na Avenida das Cataratas, que era uma avenida curta, mas ali passavam praticamente, o mundo inteiro passava naquele espaço. São 13 quilômetros que poderia ser a avenida mais bonita do Brasil. Não aconteceu. Hoje, e infelizmente até há pouco tempo atrás, o maior investimento tripartite que tínhamos aqui em Foz do Iguaçu eram as cadeias públicas, cujos valores somados hoje alcançam quase 100 milhões de reais. Isso é um absurdo. Quer dizer, você vê aí como que estão tratando a nossa cidade. Hoje nós temos lugar aqui para 4.500 presos. Nós não temos uma faculdade pública para 400 pessoas. Nós não temos nada voltado à educação. Nós não temos uma escola aqui pública que custasse 3, 4 milhões de reais. Isso, eu até cumprimentei o SAMEC no dia que eu estive no desfile da comemoração de Foz, pelo esforço que tem feito a Itaipu na construção da UNILA, que vai ser um ícone, né, nessa questão educacional em Foz. O que precisa é que as pessoas de Foz participem desse processo. Nós queremos ver alunos sul-americanos aqui, mas queremos ver iguaçuenses aqui. É a mesma coisa que eu disse ao Lerner na época quando foi feito os Jogos Mundiais da Natureza. Nós não tínhamos um atleta do Paraná. Nós não tínhamos um atleta do oeste do Paraná participando daquelas competições. Então você gasta uma fortuna, é a mesma coisa a questão da Copa hoje. Gasta-se uma fortuna no estádio e os atletas que estão lá, por exemplo, jogam todos fora do país, inclusive os brasileiros. E onde estão aqueles nossos atletas, os nossos pequenos atletas? Onde é que está incentivo para essas pessoas? É a mesma coisa de Foz. Então esses investimentos, agora, por exemplo, se anunciou a segunda ponte. Em 1998, eu trouxe para cá o Renato Viana, que era relator do orçamento da União. Foi o primeiro município no Brasil a trazer um relator do orçamento da União. E nós conseguimos inserir em 1999, no orçamento da União, a construção da segunda ponte. A construção da duplicação da estrada das Cataratas, a perimetral, toda ela foi inserida no orçamento em 1999, graças a esse trabalho que a gente fez. E até hoje não saíram. Se são 13 anos, são mais de 13 anos que não saíram. Ficaram no discurso. Então, Lucas, é o momento de Foz, porque eu, outro dia, eu estava conversando com o pessoal do Paraguai, e lá, Guilherme, o Paraguai já está chegando a 500 mil habitantes, a região de Ciudad del Este. Se anexarmos com Minguaçu, ela já está próxima de 500 mil habitantes. Então, se você pôr Hernandarias e Porto Franco, ela vai para 600 mil a 700 mil habitantes. Aquela Vila São Francisco, Barrio Dom Bosco, toda aquela região ali, está tudo cheio de gente. Você vê o Paraná Country Club hoje se transformando num dos maiores condomínios fechados da América do Sul, com os valores de investimentos ali imobiliários enormes. Enquanto isso, nós estamos vendo do nosso lado a cidade. Quando eu deixei a prefeitura, nós tínhamos 257 mil habitantes. Hoje nós temos 300 mil habitantes, ou menos de 300 mil habitantes, com um orçamento 5 vezes maior do que nós tínhamos. Hoje é 800 milhões, nosso orçamento era 160 milhões. E nós não temos visto melhorias condizentes na altura desse orçamento. E muito menos essa questão tripartite. É necessário chamamento do governo do estado, governador, todos os governadores sempre vêm aqui, né? Você tem observado, o Requião vem comer o bife de chouriço aqui na Argentina, o Beto vem no cassino, o Lerner vem aqui no Mabu, quer dizer, todos frequentam a Foz do Iguaçu, mas eles frequentam lugares que são os lugares de elite na cidade. Há necessidade de fazermos um grande trabalho em torno dessa reativação e da renovação dos investimentos aqui para a nossa cidade. Estamos já nos instantes finais desta conversa aqui na CBN. Eu passo o microfone para o Lucas, considerações finais. Agradecer ao prefeito da Rede da Jó por ter vindo tomar o café com a CBN e desejar sorte no seu empreitado. E por que não, Dajô, não sair aí mais candidato a alguma coisa, hein? Fica aí a sugestão. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade e dizer ao povo de Foz que a gente fez o possível. Todos os prefeitos, todos os mandatários têm dentro de si a melhor intenção. E nós, dentro desse processo, fizemos o melhor possível para Foz naquela época. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Entrevista que estará disponível na íntegra daqui a pouco aqui no nosso site cbnfoz.com.br. Café com a CBN volta na próxima semana.